Senhor presidente do Congresso Nacional, senhor presidente, senhor chefes de missões diplomáticas, senhor chefes de missões diplomáticas, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito bem-vindos, senhores passageiros. A viagem aqui é longa, então é bom se aconchegar. É bom se manter inteiro. Vivemos no terceiro milênio. Parece o absurdo dos absurdos. Temos a fala enquanto as situações ficamos mudos. Se acomodem na primeira fileira. Vejo que acontece debaixo dessa poeira. 7 horas da manhã, o expresso seguiu. Deixou pra trás as dúvidas e meras ironias que nos ataca. Filtrou os sonhos, ficou só areia fina. Então deixa eu te dizer, disposição ganhei quando riram, dizendo que não daria disciplina, cautela na conduta. Meus pés tão bem firme no chão pra não tropeçar quando o caminho não for tão limpo. São Paulo, terra de fumaça e caos engravatados, dizendo que sabe de tudo e de tudo não sabe nada. Quando brota das verdinhas, seus discursos virão piada. Licença, seu doutor, se assim posso te dizer. Assim você não me fale minha essência. Graças a Deus afastou você de mim. E te confesso que aprendi. Dedico minha vida ao que amo e não fico sem motivos pra sorrir. Quantos metros tem esse pavio? O expresso é a bronca e já estourou bem na cara do Brasil. Bem na cara do Brasil. Todo falso imposto que teremos que pagar. Bem na cara do Brasil. Quanto tempo mais? Passageiros, que a passagem é só de ida. Das ruas e prédios cinzas, nos grafites coloridos, eu brindei a minha vida. Gostem ou não, o expresso é a bronca. Sinta-se à vontade pra entrar, ou então se afogar no dilúvio de copos cheios e mentes vazias e política corrupta. Quantos metros tem esse pavio? O expresso é a bronca e já estourou. Bem na cara do Brasil. Bem na cara do Brasil. Todo falso político. Bem na cara do Brasil. Quer roubar nosso dinheiro. Bem na cara do Brasil.